Isso é o famoso, famoso. Isso é o famoso. Isso é o famoso. Isso é o famoso. Isso é o famoso. Isso é o famoso. Did you go ho, ho, ho? Cê vida louca, é anejão, não é fácil não. Às vezes na Diogo, se pá, até na fundão. Que tem? Tô enquadrado, com a mão pro alto, gambé. Ainda bem falar que eu sou folgado. O meu boné já pede pra olhar. E aí, neguinha, facção, como é que tá? Então, aí, chefão, a fita é o seguinte. Só tenho a dizer que 19 não é 20. E facção é coisa de escadinha. Eu sou periferia do capão, só faço a minha. Tô num rolê, voltando pra minha casa. Tava curtindo um baile lá no Asa. No Asa Branca, de Pinheiros, ao chama o neguinho Steve, é maloqueiro. Então, o preconceito já volta e verá. Gambé, olha pra mim, pra ver se eu vou gelar. Então, cê tem passagem, tem DVC. Quadrilha, vida louca, né, neguinho, você vai ver. Na madrugada, só eu e Deus, nenhuma testemunha pra falar o que aconteceu. A fé de Jó derruba até a montanha. Gambé na noia, olha pro outro e se estranha. Não sei dizer, mano, qual é que é. Só sei que Deus é mais, eu tô vivo pela fé. Aquela noite, tava macabra. Puta, Gambé, se que ele não se conformava. Que eu num rolê, tava saindo fora. E eu pra atacar, saí gingando até umas horas. O que? É vida louca, Jão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos, sou suspeito. É vida louca, Jão, na mão moral. Invejoso, pede alias, pede black pra sua mão. Eu sou vida louca, Jão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos, sou suspeito. É vida louca, Jão, na mão moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam o rato. 10 e 20, nego, na leste noturna. Bola que bola o brano, quem quer fortuna. Luxo pra coroa e os mano da hora. Plante no pulso, os malate de dólar. Um Impala na garagem, nego no fim. Estilo vida louca, banda caos é bom. Então fala com ele, que eu quero ver. O quê? O que é que ele é? O vidro é degradê. Cê deu uma sorte, uma cara de dó. Reúne a família, abastece e sai fora. Não vou me jogar, preciso ficar. Na leste eu nasci, a leste é meu lugar, vagabundo. Vou desligar, uma bacona colou, aí já vai enquadrar. Que carro bem louco, é seu, cê pagou. Que nada, chefão, é nessa do meu avô. Cê faz com a cara que eu preciso ir. Os mano da sul tá esperando por mim. R1 e Chivernil por aqui. Aí neguinho pegou uma boi, pode ir. Nessa hora a gente vê, chefão, se vale a pena. C1, vida louca, robôzinho se vê. É vida louca, é anejão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos, sou suspeito. Cê vida louca, Jão, na mão moral. Invejoso, pede ali, os pés de black, passa mal. Eu sou vida louca, Jão, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos, sou suspeito. Cê vida louca, Jão, na mão moral. Neguinho de favela, que as meninas pra culpar. As meninas da quebrada fala que eu pareço mal. Será que é isso que elas pagam pau? Só sei que eu me pergunto, então, cê quer o quê? O quê? Cê tem conceito, mulher, e proceder. Você é vida louca, que canta rap, cê é foda. Você que acha? Que é isso que as minas se empolga? Será que não fosse tudo isso, era assim? Sai, invejoso, dá uma ruda aí pra mim. Aqui é o cascão, vagabundo até o azara. Se cê não leva a mão, eu tô saindo fora. Liguei meu golfão, 00 GTI. Ainda que encosta aí, documento RG, habilitação. Se não tiver bunda, pro camburão aqui eu falo, cê escuta. Eu sou autoridade, uma mentira de farda. Vale de ter verdade. Então, neguinho, tá louco, cê não era todo pã. Pagava de guerreiro de rap da manhã. Guardada na quadrada que tá engatilhado em seu pã. Na sua cabeça, cê não vale mais nada. Aí cê vai ser vida louca lá no céu. Que a sua cara, tipo de mambo, me vale, bacon. Guarda, dá licença, agora eu posso me expressar. Quem sou eu, quem é você, pra querer alguém julgar? Aprendi que o ser humano nunca sabe o amanhã. Hoje tudo rapia. E se você pensa que é Deus, para tudo comandar. Eu que sou o Zé Ninguém, que com nada quer ficar. Mas não sabe os comandantes, o que sabe o Zé Ninguém. E quem queira, quem não queira, vamos todos pro além. O além é um mistério, quem vai nos responder? Eu sou tudo, não sou nada, DJ. então quem é você? Se disseram que é Deus, eu não vou acreditar. Porque se você é Deus, quem está no seu lugar? Sou vida louca, é legião, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. Seja vida louca, já, não há moral. Invejoso pede ali, os pés de black passa mal. Eu sou, sou vida louca, já, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. Seja vida louca, já, não há moral. Neguinho de favela, que as meninas pagam. Ei, karatê! Cê deixa eu ir, já faz algum tempo. Agora eu mudei e não sou mais de será? Vocês gostam de mim ou do meu alote? Eu vou desligar, eu tô achando que é trote. Lembra quando eu não era lembrado na quebrada? Andava de Havaiana e de bermuda rasgada. Você olhava só chupo, bunda lelê. Agora vem jogar mamão pro cara. É vida louca, é legião, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. Sou vida louca, legião, na mamoral. Invejoso perde ali, os pés de branco e passa mal. Sou vida louca, legião, daquele jeito. Neguinho de favela, pros coxinhos eu sou suspeito. É vida louca, legião, na mamoral. Neguinho de favela, que as meninas pagam pau. Como já dizia minha velha avó, segura nega, viu? É verdade que a mulher moderna gosta é de casa.